Este é o último Ilustres Desconhecidos do mês. O que quer dizer que o programa de hoje é versão sortido. Formados em meados dos anos 80, os Unrest foram um pilar da cena indie rock americana, alicerçada pela filosofia DIY. O seu mentor, Mark Robinson, também responsável pela editora Teen Beat, e o baterista Phil Krauth foram os membros fixos de uma banda que começou por editar cassetes com colagens experimentais embaladas em trabalho gráfico caseiro, mas que evoluiu para um dream pop inspirado pelas bandas da 4AD. Decisiva nesta metamorfose foi a entrada da baixista Bridget Cross em 1991 e que culminou em 1993 com o lançamento do álbum Perfect Teeth, em parceria com a 4AD. Seria o último álbum da banda. Aqui fica o primeiro single desse álbum, Cath Carol. Os Home formaram-se no início dos anos 90 na Flórida, a partir de um grupo de amigos que tocavam juntos. Após ganharem notoriedade na sua região, começaram a gravar cassetes caseiras, denominadas sucessivamente em numeração romana, onde disponibilizavam os temas que iam compondo, distribuindo-os localmente. Após o lançamento da cassete número 8, conseguiram finalmente um contrato discográfico e lançaram 9 como um álbum a sério. Neste momento já vão no 17º disco, editado apenas em vinil pela Jack Jaguar. Mas vamos recuar ao disco número 14 para ouvir So Much Love. Don't be mistaken, what you're taking is a trip fantastic, and all that you can do now is hold on tight. It's not too drastic, time elastic, and Mais uma banda americana no programa de hoje, Biblical Proof of UFOs. Começaram por ser uma banda instrumental inspirada nas bandas do underground americano, como Jesus Lizard ou Unsane, mas ao segundo álbum já tinham um vocalista e um estilo mais próximo dos Queens of the Stone Age. Vamos ouvir um tema dos tempos instrumentais, retirado do primeiro álbum homónimo e que faz ter saudades da violência dos Smashing Pumpkins, Sink Pisser. Pioneiro do indie electro, o britânico Whitey editou o seu primeiro álbum, The Light at the End of the Tunnel, em 2004, pérola do crossover entre eletrónica e rock. Desde então, e apesar do desinteresse das editoras não lhe facilitar a vida, Nathan J. White tem disponibilizado novo trabalho pela plataforma online Bandcamp, além de uma versão expandida deste primeiro álbum, do qual vamos ouvir agora Leave Them All Behind. We'll be right back. Oriundos do Canadá, os Huevos Rancheros são uma das bandas do revivalismo surf e rock and roll dos anos 90, popularizado pelos mais conhecidos Reverend Horton Heat ou Man or Astro Man. Apesar de uma curta carreira com apenas 3 álbuns e um punhado de singles, deixaram para a posteridade alguns temas fantásticos, como este Whiteout in Wyoming. Punk à moda dos anos 70, com um twist gótico, o punk vitoriano, são algumas tentativas da descrição do som dos Stiffs Inc. Banda de curta duração, 5 anos, editaram 2 álbuns onde cruzaram uma ferocidade importada de 1977 com uma costela teatral muito própria, mas nunca receberam a notoriedade que desejavam. Do primeiro álbum de 1995, Nix Not Nothing, fica este Quick Watson. Fecho Ilustres Desconhecidos de hoje com uma banda cuja história já aqui foi narrada. O Shihad, estrelas da Nova Zelândia, mas desconhecidos em quase toda a parte, com a faixa que encerra o seu álbum homónimo de 1996, Boat Song. Connected. Isto foi o Ilustres Desconhecidos, versão sortido de dezembro. Poderão consultar as listas de reprodução de todos os programas e reouvi-los na página de Facebook do Ilustres Desconhecidos. Até à próxima! Ilustres.